foi de primeira. Eu tive quarta-feira lá na fundição, miscigenação, eu fiz que não. Tentei parar de te olhar, mas não consegui. Eu nem entendi de onde essa gata é que eu nunca vi. Aquela noite eu tive insônia. Depois que eu te vi, Sônia, nem aquele back com a Mônia me deixou chapado. Eu fiquei ali parado, tentando dizer algo, mas não prossegui. Vários b-boy no piso, mas diante desse sorriso eu nem vi o que se passava ao redor. Se tava boa a festa, porque o que me interessa é um beijo dessa nega linda Bessa. Eu pago o preço dessa peça rara, obra-prima preta feita para o deleite dos deuses. Aqui parado ao meu lado, esse cabelo cacheado e essa boca carnuda, sorrindo ao som do Nice, fundiu minha cuca. I know, I can't levar pro desenrolo e te chamar de meu bem, hein, Sônia. A gente foge dessa Babilônia e se abriga no meu abrigo. Ouço o que eu te digo, me responda com esse sorriso. Um pedaço do paraíso onde só tem nós dois. A noite é longa, a vida é curta, e o resto a gente vê depois, gato.